aí, pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, aqui está a segunda parte do podcast. Aproveitem e até mais. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Uma corrente vira uma serpente, basta acreditar. A cólera do pode estar aí em sua mão. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmos. Leve movimento vira no momento um meteoro. Quando você pede, me dê sua força, Pegasus. É toda uma questão de mentalização e sintonizar o cosmos. Defeitos da temporada. Gente, vamos comentar agora sobre os defeitos da temporada. O que, que pra vocês foi ruim na temporada? Com certeza não foram só flores, né, gente? Vitor, fala aí pra gente o que, que tu achou de defeito na temporada pra ti. O que, que não precisava ter acontecido ou o que, que tu achou de ruim? Eu acho que assim, quando eu assisti, não tinha nada de defeito. Mas hoje em dia eu penso assim, se tivesse seguido mais a linha do mangá, seria melhor, né? Sem tanto filler, sem tanta coisa daquele tipo que tinha, né? O Cavaleiro de Aço, as coisas todas. Que eu assim, é legal o Cavaleiro de Aço? É, mais ou menos. Na época eu já não gostava, cara. Eu acho que assim, Cavaleiro de Aço e os... Ah, acho que o Cavaleiro de Aço podia ter excluído essa cena. E o Cavaleiro de Cristal poderia ter excluído também, sabe? Mas pelo menos o Cavaleiro de Cristal aquário, era maneiro, né, cara? Sobre o Cavaleiro de Cristal, cara, olha só, pensa comigo aqui. Não seria mais maneiro se o Cavaleiro de Cristal eles tivessem dado uma aparência, até porque eu acho que ele parece mais velho que o Camus. Não seria mais maneiro que ele fosse mestre do Camus? É, então, eu também, quando eu vi ele... Depois, quando reassisti os episódios, tudo que eu lembro que ele tinha um cabelinho mais grisalho, eu também pensei que ele deveria ser mais velho do que o Camus, né? O cabelo dele ele era preto, mesmo ser era branco da neve. Será que não foi algum erro de tradução, alguma coisa assim? Sei lá, cara. Eu não sei, acho que não. Acho que foi um erro do Masami Kurumada mesmo. Pois é, né? Pra ganhar dinheiro. Da Toy, né? Da Toy Animation, né? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que nessa época, quando tu fazia os filhos, não era o. Era não era o produtor fazer, do mangá, cara. Que fazia, era assim. Cara. Não era, não, cara. Não era. Inclusive a saga dos Cavaleiros Deuses está registrado lá, que não foi ele. Foi a própria Bandai que fez. A saga dos Cavaleiros Deuses, meu velho, é fodástico. Sim, velho. Mas não foi ele o produtor. Aliás, a saga dos Guerreiros Deuses... Se eu estiver fazendo merda aqui, eu me retrato no próximo. Não, a saga dos Guerreiros Deuses é o melhor filler que eu já assisti na minha vida de desenho. Tá, pode crer. Chegar lá, a gente isso com certeza. É. Com mas certeza. Para que a gente tem que ficar no santuário. Isso, sim. Mas nem salvou Saori ainda, porra. Tem que tirar. Foi tão. Abrindo um parênteses aqui, mas foi tão bom esse filler do Asgard que agora eles até oficializaram o negócio no Soul of Gold. Pois é, realmente foi muito bom mesmo. Mas é que nem eu tava dizendo, o Nilson, se pesquisar, cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que os filhos, o produtor do mangá não fazia o roteiro pros filhos porque ele tava ocupado fazendo mangá. Porque justamente por isso que tinha os filhos, que ele não conseguia acompanhar o desenho, entendeu? Quando ele estava fazendo o desenho, ele já tinha a saga de Hades já praticamente já destrinchada, velho, no mangá, entendeu? Bom, então, se tiver algum perito em Cavaleiros do Zodíaco aí, puder esclarecer pra gente. Beleza, Felipe? Fala aí pra gente, então. Vamos lá. Primeiramente, como o nosso amigo Victor disse, né, os Cavaleiros de Aço, totalmente desnecessário. Os caras fazer porra de cavaleiro no laboratório, meu irmão, já não rola, não. Isso aí tu deixa pra Marvel fazer super soro de soldado, essas merda, mas, porra, Cavaleiro do Zodíaco de laboratório é demais. Vamos lá. Eu achei, na época que apresentou todos os Cavaleiros de Bronze, aqueles, não sei se foram todos os 12 que participaram, porra, os caras roubam a armadura de ouro. Eram 10. Pronto, 10. Que seja. Os caras roubam a armadura de ouro e só 4 dos caras vão atrás, velho. Os outros ficam lá, caralho, levaram a armadura, velho. Era meu prêmio, velho. Que porra é essa, velho? Vai atrás também pra tapa. Os caras deviam... mas não tinha mais ninguém ali. Os caras deviam... Sim, mas a notícia se espalhou em tudo que é canto, porra. Mas eles não tinham armadura, cara. Quem não tinha armadura, porra? Eles estavam sem armadura. Os outros cavaleiros que tu tá falando seria o Jabu, o Leão Menor, o Jabu era e o Hydra, não é? O Jabu era o único que tava arrombado. O Hydra só teve um congelamentozinho que derreteu. Não, cara. Os outros cavaleiros todos tiveram as armaduras completamente dizimadas. Só do Lobo que ficou intacta, porque o Ikki, né? Não. O do As o outras carinha e... só perdeu os punhos, pô. A outra não teve mais nada. Felipe, não teve se tu mais assistir nada, de novo, o Yoga dá um pó de diamante dele e a armadura do Hydra tô vira pó. Tô falando pó do urso, porra. Também a mesma coisa. O Seiya ele só estoura, os punhos, pô. Não, o Seiya dá 100 chutes no urso e esmigalha a armadura dele também. Só do Ei. Lobo que fica inteira. Bem, vamos lá. E o lobo tava fazendo o que aí? Chorando nos cantos. O Ikki... né, que é um golpe fantasma. É, acabou com ele. Aí acabou. Vamos lá, mas e o resto depois? Todo mundo não participa mais nunca, porra, do negócio. Só aparece Jabu sendo... Estão sendo... lá segurando a Saori. Então. Eles aparecem que assim, que participação perda é essa, velho? Aí, velho, o Jabu apareceu pequeno sendo o cavaleiro da Saori. É. Que merda, é, isso pô. É um bom ponto pra se lembrar, porque os outros Cavaleiros de Bronze não são muito bem, assim... Não foram aproveitados. Utilizados, pô. Assim, aproveitados. Não. Claro que tem alguns que não precisam ser utilizados, como o de Hydra devia ter morrido logo ali dentro. mas deveria ter mais, pô. Deveria ter... É o que acontece em outros animes também. Então, você tem personagens com potencial que não são utilizados, velho. É. Todo mundo. Ô Felipe, tu sabe que isso aí me despertou agora a lembrança de um outro erro? Olha só, vocês lembram lá quando o Shiryu lutou com o Seiya no episódio que eu falei pra vocês lá, né? Lembro. Que mesmo todos ferrados, eles foram atrás dos Cavaleiros Negros lá e coisa e tal, enfim, pra recuperar a armadura e coisa e tal. O que o Shiryu teve que fazer pra consertar as armaduras? Sangue pra cacete na armadura. E olha que foi só o quebradinho nos punhos, Seiya na cabeça e umas coisinhas, né, digamos assim, leves. E o Mu disse que as armaduras estavam mortas, que não tinha mais como acertar. Meu Deus, morreu! O Hydra teve a armadura completamente esmigalhada, o Urso teve a armadura completamente esmigalhada, o Shun destruiu também com a armadura do Capricórnio lá, né? Fez uns furos nela, né? É, fez uns buraquinhos nela, mas ficou mais fodida que a do Seiya, né? E o único que se salvou foi o de Lobo lá, né? A do Leão também, né? O Capricórnio, o Jabu de Capricórnio, não estragou muito, mas enfim. Mas a do Hydra e a do Urso, cara, ficaram completamente destruídos. E eles aparecem lá no santuário com a armadura completamente muito... muito bem até, inclusive, muito parecido com as dos outros, bem recuperada. Quem é que deu sangue pra quem ali? Eu acho que o Shiryu deu tanto sangue, velho, que ele... Sobrou, estocou, né? Estocou lá o sangue. Cara, eu acho que eles aproveitaram o sangue do Shiryu lá quando ele lutou com o Cavaleiro Negro, tá ligado? O Shiryu não podia perder nenhuma gota de sangue, ele perdeu 2 litros, um tonel de sangue ali, né, cara? Eu acho que os caras foram ali juntaram, tá ligado? Realmente isso aí é uma parada grotesca mesmo, cara. Isso foi um erro terrível, cara. A outra coisa que eu achei desnecessário também foi, tipo, ah, mataram um cavaleiro de prata tal. Se tem uns 20, manda uns 20 lá pra fuder a galera, porra. Vai matar mesmo? Vai um de cada vez, parece uma filhinha indiana. Não, mataram esse. Ah, manda esse. Manda esse aí, né? Tinha um cavaleiro de prata bem genérico. Porque na lei dos cavaleiros... O cara passava batom, porra. Misto passava batom. Felipe. O cara ganhou do Ceia, de repente ele tira a armadura. Ô, Felipe, tomar um banho na praia. Pela lei... Pela lei do... Ô, Felipe. Pela lei dos cavaleiros, ele só pode lutar um contra um, cara. Eles não lutam tudo junto assim, não, cara. Sim, porra, mas ia lá assistir. Quando o outro perdesse, matava ele, acabou. Vai ficar deixando o cara aí, não. Vai um, aí depois que vem a notícia por não sei quem, caralho, morreu, ó. Manda pra outro mim, aí. Pra mim, o erro mais tenso, que não sei se vocês vão concordar, mas tipo, quando o Seiya tá lutando contra o Aeolia e ele dá o Lightning Plasma, que... Vai tomar no seu Lightning Plasma, cara. Cápsula do poder. Aí na hora que ele toma aquele monte de golpe, ele fica falando que quer ver a velocidade da luz. Pô, se o golpe dele é da velocidade da luz, que é uma velocidade impressionante. Impressionante, aí o Seiya... Porra, impressionante, é uma velocidade poderosa mesmo, acabou. Então, é velocidade sinistra. Aí o cara consegue desviar do golpe dele como se fosse uma tartaruga e dar uma voadora na cara do cara. Ah, e você não viu a frase que ele fala quando ele desvia, né? Depois que ele desvia, ele fala: eu tô enxergando os golpes na velocidade da luz, eu consigo ver... Eu consigo desviá-los? Eu vou desviar do seu golpe na velocidade da luz e vou lhe atacar. Tá, porra, o cara é o quê? Bicho! A velocidade da luz é 300 milhões de quilômetros por hora, né? 300 mil quilômetros por segundo. Isso aí, o cara consegue desviar, o cara é o quê? O demônio? Não, Felipe, foi tu que falou lá da baleia lá que o Seiya tinha falado. É, do impacto, pô. Como é não? Sobre a baleia ser do mágico, não sei o quê. O soco, o golpe dele é muito poderoso, realmente tem um impacto de uma baleia branca do Ártico. Nesse episódio aí do quando o Aeolia fala pro Seiya sobre a velocidade da luz, né? O Seiya é bem assim, meu Deus, nessa velocidade a gente consegue dar 7,5 voltas em torno da Terra. Ou seja, o Seiya realmente provando que é super dotado, né? Nossa senhora, né, cara? Demais, né, cara? Ele devia largar essa vida de cavaleiro e ser cientista. E a outra que o Seiya fala quando ele desvia do golpe do Aeolia, ele ainda fala: eu consigo enxergar, eu tô vendo, Aeolia. A minha velocidade da luz é maior que a sua. Como, né? Cara, vocês já pararam pra pensar que a Esmeralda, o amor, o único amor do Ikki. Se você botar o desenho dos dois, do Shun e a Esmeralda, é igualzinho, só muda a cor do cabelo, bicho! Inclusive ele fala isso, né? Ele fala isso pra ela. É a melhor cantada do desenho é essa aí, velho. Tipo assim, ele, tá a fantasia uma... dele era cometer um... O cara se apaixonou, né, pelo irmão? Que porra é essa? O cara também, velho, ela dá a maior bola pra ele, ele... Pega aí, ganha do mestre, né? Ganha daquele cara lá, como é o nome? Django, né? Django, sei lá. Ele ganha do cara, ganha a armadura e aí a mulher dando uma bola da porra pra ele abraça ela assim, né? Faz: Esmeralda, você é muito parecida com o meu irmão. Ah, vá se fuder, pô. Não, mas pera aí, ô Felipe, não é ganha. Ele mata, do mestre, né, na verdade. Não, mas quando ele ganha do mestre dele, ela já tá morta. Sim, não sei. Eu sei que uma hora do treinamento... Sim, não sei. Como vamos assim, lá. Na hora do treinamento, ele pega e fala isso pra ela, velho. Sim, tipo, sim. Depois do treinamento, ele tá todo arrebentado. Você é muito parecida com o meu irmão. Ô, porra, velho. Joga uma cantadinha aí, caralho. Pior cantada de todas. Parabéns, campeão. Cara, você parece com o meu irmão aí. Realmente ele achou que ia pegar ela quando, né? Beleza. Eu acho que... Beleza, campeão. Tá provado que o Ikki é bom em matar os caras, né? Agora, né? Conquistar as minas. E que ele é um frango enrustido, né? Mas... Ai, ai, ai. Ô, Eduardo. Oi. Tá quietinho aí? Fala pra gente o que tu achou de defeito na primeira temporada aí. Ah, cara, eu achei meio desnecessário aqueles cavaleiros fantasmas lá. Achei que lá meio tosquinho. Os cavaleiros fantasmas, tu diz lá o do golfinho, sabe? É. Golfinho, outro filler, medusa. Né, pá, aquele ali foi descarado, né, cara? Aquilo ali foi muito ruim, velho. Realmente, aquilo ali é um 3 por 1 real bacião mesmo, aquilo ali. Não, Gente, Eduardo, tão ruim, velho, que eu acho que eles não fizeram nem os bonecos pra vender depois, né? Eduardo, isso aí é uma coisa que me fez odiar o Sei, assim, muito. Por quê? Na luta com a China, lembra quando ele tá no hospital lá e aí a China vai lá e enche o saco dele lá e ele sai pra rua só de avental? Uhum. E ele enxerga o rosto dela de novo, né, pra variar. Isso, aí o Ayoria chega bem na hora ali. Bom, e ela queria matar ele, porque ele viu o rosto dela, então ela tinha que dar pra ele, enfim. Uhum. Aí ela diz assim, mas por que você não quer lutar comigo, Seiya, não sei o quê? E ela começa a chorar, né, e ele diz assim, porque eu jamais poderia levantar uma mão para uma mulher China. Só que nesses episódios aí dos Cavaleiros Fantasmas aí, aquela que era seguidora da China lá, que é a de morcego, né, a Cavaleiro de Morcego, ele, na última luta, quando ele tá lutando com ela lá, pá, ele dá uma surra nela, a mulher tem uma hora que ela cai de costas no chão e ele dá meteoro de pé nas costas da mulher e mata ela, cara. Como assim, cara? Não pode levantar a mão. Não pode levantar a mão pra mulher e além de bater na mulher, ataca pelas costas. Cara, a mulher caindo no chão, né? Cara. Ah, é, mas ainda não existia a Lei Maria da Penha, não. Então tá ligado. O Edu, o erro que todo mundo ainda não percebeu. Cara, quando eles estão com a armadura, eles estão com a roupa. Quando eles estão sem a armadura, eles estão com outra roupa. Que porra é essa? Não é, cara? A blusa azul fica vermelha. A roupa do Shiryu cinza fica preta. Ah, é, mas isso aí nos Power Rangers também, pô. Os caras... É hora de mofar, fica tudo coladinho e não tem mais e nada. E outra, no mangá, pra eles vestirem a armadura, eles mesmo tem que colocar as partes das armaduras. Ele Nossa. Mesmo tem que colocar, assim, ele pega a parte do braço, coloca, e vai colocando nele mesmo. No anime, no passe de mágica, a armadura bota nele sozinho. Como Bom, se a armadura mas, tivesse... Mas, gente, mas, ô Nils... Filha da porra, velho. Mas, Nils... Porra lá, mas, o cara assim... solta meteoro com a mão e tu não quer mentira, nojento. Mas assim, sei lá, cara, eu acho que eu prefiro a versão adaptada pra TV, cara. Não, cara. Ah, puta merda, sério que tu queria ver o C ali sentado ali, vestindo a bota, encaixando os dedinhos da mão. Ah, não, não. Vestindo mangá, não, doidão? Não, cara, não. Eu acho que não ia dar certo. Eu acho que esse jeito de vestir no desenho eu acho melhor, pô. E porra, porque o cara parar. Não, vamos trocar a tapa agora, bora. Pera aí, deixa eu botar aqui essa porra. Pera aí, caiu a minha bota aqui. Peraí, mas ele fala no mangá, eu espero você vestir sua armadura. Ele fala, né? Ah, mas sei lá, cara. Então, mas na animação ia ficar muito tosco. Ah, não, é tosco demais, cara. Pera aí que eu vou investir. Aí o cara fica... Ah, não. Ainda tem que trocar a roupa coladinha ainda, puta que pariu. Não ia funcionar, cara. Eu prefiro assim mudar no anime. É, eu prefiro o anime. Ah, Eduardo, conclui isso. Tem mais alguma coisa pra concluir? Ah, outra parte que eu não gosto muito é a parte favorita do Neilson, aquela parte do Javier. Ei, vamos respeitar a opinião aí, hein, Neilson? Mas respeitar a opinião aí, já me endicou, não devia existir mesmo, não. Acho uma merda aquele cara. Acho que minha favorita cara. É o Jamie, pô. E aí, continua, Eduardo. Fala aí. Oi? Continua. Eu acho meio tosco, velho, aquela parte. Meio desnecessário também, aquela... Meio não, né? Totalmente. Pô, no então, mangá? Cara. No mangá... Tá, mas pera aí, Eduardo. Eu acho que tu tá confundindo. É, não é o que tu menos gosta. É defeitos que tu acha, entendeu? E aquilo ali faz parte do enredo, né, cara? Ah, velho, mas porra, velho. O Sei é um cavaleiro de velho, de cara... O cara racha o chão com a mão. Sim. Ele pula de um negocinho e apoia com a mão, quebra o braço. Por que ele não desceu um meteoro no chão pra fofar a queda dele, então? É. Saca? Tem coisa que não é explicada, não. O camarada manda um monte de corvo amarrar umas cordinhas na Atena e sair carregando, voando a Atena pelo céu. Vai lá, corvinho. Leva a mulher voando. Leva pro santuário, lá do Japão pro santuário. É, velho. Tipo, me atravessa o oceano com a mulher aí, ó. Porra, migra, velho. Né? Vamos lá com atividade. É uma bosta pro sul, né? Crow Express. Ele chega pros covos deles passarem. Vamos todo mundo migrar pro sul. Porra. Vai demorando. Concordo com atividade. É uma bosta. Crow Express foi foda, velho. Ué. Ai. Bom, a... defeito que eu acho da saga, cara, realmente Os Cavaleiros de Aço, pra mim... Pá, cara, eu já não gostava na época. Quem diz o Victor, né? Hoje, na época, a gente não achava nada ruim. Mas na época, eu já não gostava dos Cavaleiros de Aço. Nem eu, velho. Odiei, velho. A parte dos Cavaleiros de Aço, a parte dos Cavaleiros Fantasmas também, que o Eduardo falou aí. Bem parágua mesmo, né? Ah, eu não gostava. E bem parágua. Mais uma, eu acho que algumas coisas escrotas, assim, que eu via as mãos, assim, sem colorir, sabe? Tem umas partes na primeira, nos primeiros episódios ali que os caras... Tem parte do corpo dos caras que não tá colorido. Tipo assim, se vocês olharem de novo a parte quando o Yoga tá lutando com o Hydra lá, se vocês olharem na hora que o Hydra mete as garras no braço do Yoga, assim, ele levanta o braço assim, o braço do Yoga tá todo branco. Branco, branco, da cor da armadura. Ah, é o veneno, pô. Mas ele nem tinha botado ainda o veneno, já tava branco. Fora aí outras coisas, também as mãos todas brancas, sabe? Bastante falha. Todo mundo já falou os defeitos? Alguém sim, já. Colocar mais alguma coisa, já. Não? Ah, só queria dizer que foda-se o Seiya, velho. Maior defeito é o Seiya, né? Pra mim, o maior defeito é o Seiya, velho. Devia... É pra ser Sente Shiryu, né? Sente Shiryu. Não. Shiryu, dá um cacete nesse bunda mole. Esse velho tá cada vez mais gagá. Shunrei, vai indo na frente e prepara nosso banho. Eu tomei um pai de saquê, mas eu tô legal. Vou cobrir você de porrada, cabeleira. Isso é o que vamos ver. Bem, espera um pouco. Eu vou dar um pau nesse pequeno pônei e a gente vai embora juntos. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. É o quê? Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Agora você vai sentir o soco do dragão. Vai sonhando, Rapunzel. Prepara que agora é hora do meu golpe poderoso. Ué, Anitta? Chupa, manezão! Ah! Ai, Jesus! Ai, eu odeio quando fica em câmera lenta. Não doeu. Que bofe é esse? Esse pangaré alado nem deu pro cheiro. Pronto, vamos pra cachoeira. Chuchu, você não bateu muito forte. Ai, alguém anotou a placa. Caramba, o pentelho tá mais resistente do que o Anderson Silva. Vem cá, você toma bomba? Não, mas eu assisti Rock um Lutador umas 15 vezes. Putz. Abracadabra, sim, salamim. Salamaleque, pé de moleque. Tá dançando funk? Aí, Shiryu, eu sei que você é careca e agora eu vou arrancar essa sua peruca na unha. Meteoro da paixão, explosão de sentimento, quero ver você pegar. Opa, opa, opa, opa, Dragon Style. Olé! Unha? Esse lança-chamas peruquento é forte demais. Ainda bem que ele não tá no Ômega. Essa série sempre vai chamar Saint Seiya. Gente, adorei essa malha coladinha no corpo dele. Segura a franga aí, Shun. Vê se presta atenção e aprende a lutar que nem homem de verdade. Segura, dragão! Pô, você não sabe brincar! A gente para por aqui, Seiya. Senão eu vou ter que mostrar pra todo mundo o que tem atrás deste escudo. Minha armadura. Adoro! Podia ser qualquer um. Primeiramente, eu acho o Ikki mais foda que eu sei, o Yoga mais foda que eu sei, o Shiryu mais foda que eu sei. Só o Shun não é mais foda que eu sei, porque o Shun só grita Ikki. Então, o Seiya pra mim é o quarto da Liv aí, fácil. Qualquer um dos três, dos outros três que eu disse na frente do Seiya, podia ser o protagonista fácil ali. Eu me lembrei agora, um defeito que eu achei, cara... Estranho demais, eu acho que é a idade dos cavaleiros, né? Cara? Ah, não, pô. Ah, eles são com 12 novinho, anos, cara. 12, 13 anos, o Yui 9, 14. 10, o Shun 10, e o Seiya tem 13, o Yoga tem 14. E o Ikki é o mais velho. O Yoga e o Shiryu tem 14 e o Ikki tem 15. Oh. Mas até aí, tudo bem, dá pra engolir, digamos assim. Mas os Cavaleiros de Ouro teve entre 19 e 20 e poucos aninhos, cara. Puta que pariu, cara. Não, não, não dá pra aceitar. Jura de Capricórnio ter 23 anos foi o pior pra mim. Tá louco. E Capricórnio é meu signo, né, velho? Fiquei puto, porque o cara matou queria matar a Atena, matou a Aiolos e filha da puta. O golpe do Shura, o nome do golpe do Shura é até... É horrível também, né? Pedras saltitantes. E também não lembrava disso, cara. É Jupstone no original. Jumpstone! Então, cara, não tem nada a ver. Mas cara, pra mim, o golpe dele sempre foi Excalibur, velho. É, Excalibur é um golpe. Inclusive, a única coisa que ele fez que prestou foi ter botado no Shiryu a Excalibur e pronto, né? O resto... Mas quem tava atrás do o Shura tava na frente do Shiryu. Como que... Não é o... Ai. Nossa, como assim, cara? Aí, perdeu. O Shura botou a Excalibur no Shiryu, mas o Shiryu tava atrás do Shura. Não, ele passou pra trás depois que ele arrancou. Foi, porque Shiryu tinha perdido a consciência e aí ele viu que ele ia se fuder, plantou no braço a parada e deu um... Deu um chutezinho pra ele voltar maroto, que chute, viu, velho? Gente, olha só uma coisa aqui, agora que a gente entrou nesse meio. Tá, todo mundo pega no pé do Shun, o Shun é o Boyardin. Mas ele é mesmo. Tá, tudo bem, que seja. Tem o Mist também. Ah, o Mist. Mas, gente, não é viado não, pô. Ele como é... tem cavaleiro que gosta de dar coxada nos outros nesse anime, cara? Primeiro, o Seiya dá a coxada no Mist, certo? Não, mas aquela coxada ali foi profissional mesmo. Do turbilhão de turbilhão. Deu essa coxada aí. Perfeito? Perfeito. E ele peladinho ainda. Mas o Mist era... O Mist tava peladinho ainda, é verdade. Peraí, o Mist é... Não, o Mist ainda é não, aprendiz tava... do Afrodite, você sabia, né? Eles têm quase os mesmos golpes. O Mist não tava peladinho, não. O Mist já tinha botado a armadura... Do mesmo modo que o Nilson falou no mangá. O Mist é o único cavaleiro que bota a armadura assim com a mão. Ei, lógico. Porque o cara tomou o banho da beleza dele depois, né? Bom, voltando. Aí o Seiya encoxa o Mist. Aí logo depois lá na batalha lá, quando o Seiya e o Shun viram pedra lá, que o Shiryu fica cego, o Seiya dá uma encoxada na China. Mas até ali tá tranquilo. Mas e na parede ainda. Todo mundo coxaria a China também. Né? Aí é saudável, ou não. Né? Aí é ou não. Encoxada saudável. Pera aí, gente, deixa eu escutar o Edu. Edu, coxaria a China? Encoxaria a China. Ai, que delícia. Se sentiu encoxado agora. Bora, China. Aí, depois, eu não lembro até a casa de Virgem, eu não lembro se teve mais alguma encoxada, mas enfim. Chegou na casa de Virgem, o Ikki encoxa o Shaka, certo? Certo. Depois, mais pra cima lá, eu acho que só o Shiryu encoxando o Shura, né? O Shura, né? Isso. Depois, mais pra frente lá... Tem a cena do Andrômeda Prateado, né? Não, mas essa encoxada foi outra encoxada leve. O Seiya tenta dar o turbilhão de Pegasus no Saga, mas só que o Saga, na hora que ele vai cair no chão, ele se ferra. Quem se ferra é o Seiya, de vez do Saga. Isso. O Saga dá uma encoxada reversa no Isso. Seiya. Vou falar as que eu lembro, então, né? Aí ele tenta dar essa encoxada aí também, papapá. E aí, mais pra frente lá, tem a parte que o... Eu acho que daí só na saga dos Cavaleiros Deuses lá... Sim, só nos Guerreiros Deuses. Isso, aí o Siegfried... não, o Siegfried não encoxou o cara da flauta. Não, da Seiya de novo pega o Thor. Tenta... Ah, encoxou o Thor também? Ui, o Thor que ele grandão. Leva lá pra cima. Ele encoxou o braço do Thor só. Porque o Thor era grandão. Porque o Thor... Ele encoxou o braço, porque o Thor é 3 metros de altura. O braço do Thor deu 100. Alguém lembra o nome do Cavaleiro Marina lá da... O Sorrento, né? Sorrento de Sirene. Isso. Aí o Siegfried não encoxa porque ele pega pela frente, né? Sim. Então não é encoxada. A cobra encostando na outra e sobe. Botou as cobras pra brigar. Eu sei que no filme do Abel, o Saga também dá uma encoxada num daqueles cavaleiros lá, que eu não lembro o nome. Eu acho que é o Coroa de Fogo. Não é esse. Ele mata o cara, então não é esse aí que mata, é o Seiya. Tem que mencionar. O Jaú. Ele mata o Jaú. No filme de Abel aí, só pra lembrar pra vocês. Isso. Shiryu dando um pau no Yoga, né? Chupa aí, seus trouxas. Aí no filme do Abel, o Saga dá uma encoxada no Jaú, se não me engano. E aí, olha, cara, é inúmeras encoxadas. Todo mundo gosta de encoxar nesse desenho, nunca vi. Aí, aí que tá, eu quero começa ver pelo velho, né? O velho já é pai de todo... Aonde você tá querendo chegar aí, velho? Vai, fala, fala. Porque não, o Shun é o único que não dá esse tipo de encoxada, cara. Não, mas o Shun... Ele não precisa encoxar, ele já é encoxado. O Yoga tava inconsciente, ó. O Yoga tava inconsciente. O cara inconsciente, sem encoxado, velho. Eu preferia, meu irmão, quando eu levantasse, disse, meu irmão, porque você me deixou congelado, filho de rapaz. Me querer se estragar em mim, pô, vai, tchau. Caralho! Ô, Deus. Ai, meu Deus do céu, cara. Ainda está querendo lutar? Acho que seria menos cruel se eu acabasse com você agora mesmo. Hã? O quê? Seiya, mesmo sem os seus cinco sentidos, está demonstrando ter um cosmo poderoso em volta dele. O que está acontecendo? Gêmeos, mesmo que eu tenha perdido os meus cinco sentidos, o fogo da minha vida ainda está aceso. Enquanto o fogo estiver aceso, meu cosmo se elevará até o infinito. O meu cosmo só irá se extinguir quando eu estiver morto. Exploda, cosmo! Eleve-se enquanto a minha vida continuar acesa. Eu vou destruir você, gêmeos! Hã? Meteoro de Pegasu! Pensa mesmo que esses seus golpes vagarosos poderão me derrotar? Exploda, cosmo! Ah! Não entende que é tudo inútil? Ou será que quer insistir até perder os seus dois braços? A velocidade está aumentando cada vez mais? Os meteoros se transformaram em incontáveis raios de luz e estes são golpes da velocidade da luz. É terrível! Bom, gente, vamos passar então pro fim da temporada. O que vocês acharam do fim da temporada? Eduardo, o que que tu achou do fim da temporada, cara? Quando tu viu ali, pá, Saga morreu. Ah, velho, eu aliás, achei... eu na época nem lembro se eu achei realmente que o Saga tinha morrido, mas enfim. Eu achei tosco ele morrer daquele jeito, velho. Realmente. Saca? Tipo, rolar a batalha épica absurda, todo mundo sofrendo, morrendo, aquela coisa toda, você ia dar o golpe, você fica na expectativa, funcionou, não funcionou, o cara vai voltar, não vai, aquele monte de cavaleiro de ouro olhando pra batalha, pá, Saori encosta o cetro no cara, ah, Atena, morri, pá. Na época eu não pensei que ele tinha morrido, aí quando começou os Guerreiros Deuses, eu falei, ué, já vão pra outra? Eu não entendi nada. Aí, foi um final de luta. Foi o pior final de luta que teve. Realmente, de todas as lutas que teve no Cavaleiro do Zodíaco, foi. Porra, que final foi... merda da porra. O cara dá um pau do cacete em todo mundo, o tempo todinho. Uma porra de um meio ímã. Realmente, foi muito bom até antes de acontecer esse episódio. Porque pois esse episódio é muito ruim, cara. Esse episódio ele cagou a temporada, velho. Ele puxa o bastão lá, o cetro da Atena e encosta na barriga, cara. Nem crava o troço, só encosta na barriga. É, porra. É porque é Excalibur em forma de cetro, filho. É, na ideia do desenho lá, é a deusa da vitória. Ela dá a vitória em qualquer ataque. É, manda ela falar isso pra Hades. Eita! É. Só faltou isso mesmo. Vitor, o que tu achou do final da temporada, cara? Ah, eu como um geminiano não gostei nada dele ter morrido no final. Pô, eu tirei muita onda, velho, com os meus amigos de gêmeos, na moral mesmo. Todo mundo falava a merda de Capricórnio, que Capricórnio tinha matado isso, aquilo, outro. Quando descobriu que era o cavaleiro de gêmeos, que era o ruim, eu disse, toma, bando de filha da puta, quer tirar onda com o meu signo aí, pô. Hein? Nós temos que exaltar uma coisa, o dublador do Saga, velho, pra mim é um dos melhores dubladores, cara, aquela foda voz dele. Mesmo. É, foda mas, mesmo. Porra, aquela treta lá na Gota Mágica lá do Messi Ares ser uma voz, depois o Saga vir com outra, puta que pariu, né, cara? É, mas... Foi muito dublador, era uma outra dublador, personalidade dele. Justamente, é igual... era dupla personalidade, o Vitor falou bem aí, velho. Você vê o japonês, a dublagem japonesa da voz do Saga é grossona também, tem? você olha, você parece que a dublagem brasileira ficou muito foda, cara. Parece que era o Vin Diesel, né? Que, tipo o do Groot, né? Todas as línguas. Ô, Felipe, o Vitor... Aquela risada dele, você tá é louco. Parece o do Satanás. Parece o Satanás rindo, doido. Você tá doido? Eu lembro do CD, velho. O CD, eu tinha um CD dessa porra, velho. Ficava escutando, velho. O CD da música da velho. Eu tinha também. CD de música dos Cavaleiros, velho. Tinha a. O rap tinha... do Zodíaco, lembra? Lembro. É o rap do Zodíaco! O rap do Zodíaco era a música mais tosca que tinha dele, velho. Pra mim, a música do Mestre do Santuário era foda, velho, demais. Olha, você vê como ele começava. Pobres cavaleiros, não sabem do que sou capaz. Tá que o Felipe era rico, né? Já tinha CD essa época, eu tinha um cassete. Eu tinha o cassetinho também, velho. Eu também, cassete, eu também. Um cassete, porque eu implorei minha mãe e meu pai pra comprar, velho. Um cassete sim. É isso, vamos fazer o seguinte. Você é rico, você é o cara. Já tomasse alguma coisa hoje? Então vai tomar na bunda, velho. Beijinho. Ô, Felipe, a sugestão é boa. Tu só errou o dono da sugestão. Cara, os caras trolando mesmo, velho. É o Shun, cara. Tu tá falando de cavaleiros? Isso é homofobia, velho. Não, cara. Tu tá falando de cavaleiros? É o Shun? Então, isso é homofobia. Você quer ser o Shaka? Conclui, ô, Victor. Conclui. Não, era só isso mesmo. Porque eu lembro que quando eu assisti, eu acho que eu também não entendi que tinha acabado ali. Eu também não entendi, cara. Na verdade, eu não quis acreditar. Saga de Asgard e tal. Eu gostei, assim, do final. Mas, que eu entendi o final, né? Sim. Mas eu não gostei da parte de que, pô, ele é o de gêmeos e porque ele tinha que morrer, né? Pois é. Mas ele era o mais foda, então não tem problema. Realmente, né? O Saga era foda. Pô, eu acho, sempre achei o Aiolo mais foda, mas tudo bem. Não, cara, não é. Principalmente na saga de Hades, eu achei o Aiolo bem mais foda. Agora, sim, aí eu acho o Kano mais foda que o Saga. 10 mil vezes, o Kano é muito foda, velho. Realmente, ele é muito supremo mesmo, caraca. O Kano é muito foda. Ah, é, e o Kano dá a encoxada da morte no Radamantes. Sim, é verdade, bem lembrado. Ele lembrou essa porra, meu irmão. Até coxada com o gaúcho mesmo. Coxada da morte, né, cara? Puta que pariu. Tibu assiste pra ver a piroquinha dos jogos de Atari. Pra ver as coxadas do Cavaleiro do Zodíaco. Ele foi foda mesmo, velho. Ninguém tinha visto porra nenhuma. Gaúcho, pra falar do jogo de Atari. A piroquinha dura do boneco é foda. É. Gaúcho gaúchando, simplesmente. Pois é, né? Eduardo, tu falou já o que tu acha do fim da temporada? Falei que eu odiei o Saga ter morrido daquela forma, okay. Cretina que morreu e... Todo mundo ficou sem entender, né, cara? Porque eu entendi que ele morreu, só que eu não gostei de ter morrido daquele jeito, velho. Falei, porra, velho, depois dessa luta toda, essa expectativa toda, uma pá de gente pra lutar, o cara morre quase que, tipo assim... Fácil demais. Gostei do Tetra e morri. Morreu fácil demais. É... Tem que ver que ele não ele se matou, na verdade. É, realmente, ele se matou. É, porque ele puxou, é igual você falou, ele puxou. Acho que a personalidade do Saga assumiu sobre do Ares e ele suicidou antes que o Ares assumisse de volta. Não, eu acho que tu tá se equivocando. Ares era o irmão do mestre, que o Saga matou e tomou o lugar dele. Sim, aí ele ficou com dupla personalidade. Ele era o Saga e o Ares. Ele tem dupla personalidade. Ele assumiu que ele ficava com cabelo cinza e tudo mais. A segunda personalidade isso. Dele assumiu a outra pessoa, então? É, aí o lado que foda, assumiu no momento nisso. Final e suicidou, saca? Tipo assim, aí eu morro e te levo junto, saca? Não, eu digo assim... O Saga, depois que ele matou o irmão do mestre, ele assumiu a personalidade do irmão do mestre, então. Não só isso. Fisicamente, mas mentalmente também. É, sim. O cara era literalmente um psicopata roubador de identidade. Segundo a Saga G, que tem autorização do Masami Kurumada, apesar de não tem roteiro do próprio Kurumada, na verdade. Apesar a Saga de G ter... é sobre o quê, hein? Eu não sei não. Sobre os Cavaleiros de Ouro. Isso. É quando na Saga G, que é do Masami Kurumada também, o Saga tem a dupla personalidade por conta do Cronos. O Cronos domina a mente do Saga e enquanto o Saga tá possesso pelo Cronos, ele é o Ares. Sim. E depois que eles derrotam o Cronos, o Saga não consegue se soltar totalmente do domínio do Cronos e a personalidade do Ares toma conta dele. Que foda isso, cara. Mas no desenho original, ele fica tipo louco. Entendi. É, ele fica tipo, louco, corrompido pelo poder. Alternando as personalidades o tempo todo. Aí, Edu, pô, se eles fizessem esse Saga G pra anime, ia ser mais supremo de todos, hein? Nossa senhora! Pô, eu gostaria muito que eles continuassem Lost Canvas, né? Eu gostaria muito. Deixa eu trocar um raciocínio aqui com o Vitor. Vitor? Oi. Quem é o Ares? Quem é o Ares? É. É o irmão do... No irmão, não. Sei lá, cara. Na série, ele é retratado como irmão do mestre. Na verdade, eles falam isso, mas é um erro na tradução. Sim. O Ares seria o cavaleiro de altar. Ah, legal. Ah, é? Porque na série eles retratam como irmão do mestre, certo? Sim. Isso é um absurdo. Porque o mestre tem 250 e tantos anos. Que é o Xion. É o Xion. Como é que ele vai ser irmão do Xion? Vocês não entenderam. São dois mesopetamentos. mas já são dois. Já são duas. O outro tá com o Doku, que é o mestre ancião. Gente, agora então, vamos descobrir aqui o signo de cada um aqui. O cavaleiro que representa o signo de vocês. O que vocês acharam do cavaleiro de vocês, o signo de vocês? Eduardo, teu signo e o que tu achou do cavaleiro que representou teu signo? Meu signo é Ares e o cavaleiro que representa é o Mu, que nessa temporada não fez porra nenhuma, só consertou a armadura. Porra, não fez porra nenhuma, cara? Tu queria que o Sei e o Shiryu fossem pelados pras 12 casas? Não, velho, eu queria ver o Mu lutando, velho. Você sabe o que é o orgulho dos 12 cavaleiros de ouro, o seu signo ser o único que não usou poder nenhum? É foda, né? Tá? É, não foi o único, né, mas... É melhor do que usar poder e ter o chifre torado, velho. Ai, ai, ai. Beleza. Felipe. Oi. Fala. Meu signo é Capricórnio. Quem representa ele é Shura. E ele só fez merda o anime todinho. A única coisa que presta foi ter salvo o Shiryu e botado o Excalibur nele. É foda, né, cara? Porra, o cara matou um dos principais, teoricamente, da série, né? Que era o Cavaleiro de Sagitário. Pois é. Tentou matar a Atena, né? E aí depois... Enganado, né? Porque ele não sabia que era a Atena. Mesmo então, assim, cara... Além de tudo, era assim, trouxa. Cara. Puta que... Não, cara, mas... Ô, Nilson... É. Mas concorda comigo, o cara que chega a cogitar a possibilidade de matar um bebê... É, o cara era psicopata mesmo, doidão, né? Pois é. E aí, com o último suspiro, ele tentou se redimir, né, Felipe? É, tentou se redimir. Pra mim, ele se redimiu, porque o meu o mais foda que eu achava dos de bronze era o Shiryu, então... Ah, lamento, cara, eu acho que pra mim ele foi um filho da puta. Pra mim, ele se redimiu no finalzinho. Disse, ó, vou deixar essa brincadeirinha aí, segura esse Excalibur aí, vai que é tua. Cara, eu achei mais esse negócio de o Shiryu usar esse Excalibur. Porra, eu achei muito foda, principalmente porque era a única coisa do meu signo que ele tava usando, pô. Ah, legal, mas eu não gostei. Ah, mas eu gostei, foda-se. Vitor. Bom, meu signo é Gêmeos, o cara que de Gêmeos é o Saga, e o Saga é foda, e é esse é aí, mano. É foda mesmo, né, cara? É foda. Filho da puta, mas é foda. Ele é, mas... E o melhor é o desenho, faca, né, velho? É Tramontina. Eu concordo, Edu, concordo. É o melhor dublador do só desenho. Um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Deixa o Victor concluir. Não tem problema, não. Eu já tô acostumado com ele me cortando com a Tramontina. Eu vou ter que estar usando Tramontina no podcast aqui, pô. Eu não quero estar copiando lá mas como é a participação do Alvanistans, vem até efeito Alvanistans pro até aqui, saca? Né, cara? Tramontina tá mais pra faca guinço mesmo, velho. Ô, cara, não, mas como... Mas, exatamente, Vitor, eu ia dizer agora como é Cavaleiros, é Excalibur. Mas eu acho que a Excalibur não ganha da Guinso 2000, né, cara? Não, a Excalibur ganha de tudo, meu velho. Excalibur é Excalibur. Vai lá, Vitor. Não, mas eu acho que é isso aí, o cara era o Saga era o mais mind-blowing, assim, da Saga. Da saga, né? Olha só. Ficou meio redundante o negócio. Trocadinho. Da saga, né? O saga da saga. O saga da saga do Santuário foi o melhor. Beleza, da saga. Mas eu acho que ele representou bem o signo de Gêmeos. Eu acho que. Quer dizer que todos os caras são doidos, né? Então, dupla personalidade, psicopata. Por aí. Tá. Mais ou menos. Também tem dupla personalidade? Ou... Eu já tive, já. Já teve? E a que ficou é a melhor ou é a pior? Aí depende, né? O que é melhor, o que é pior é meio relativo, né? Depende da pessoa. O que ficou foi o mais forte, né? Na verdade. Que pergunta estranha, doido. Ué, como assim estranha? Ué? É um gaúcho querendo conhecer o interior de um. tá muito falador, Eus. Fala aí então. Fala aí do teu cavaleiro. O cavaleiro de. Meu signo é de câncer. Cavaleiro mais fraco que tem dos 12 cavaleiros. Não. Não é. Máscara da Morte é o cavaleiro de câncer, cara. Mais horrível que tem, cara. E os antepassados dos cavaleiros de câncer era super poderoso. Igual o Manigold. O Manigold, né? O Manigold era foda pra caramba. E mais da conta, velho. E a porra do Máscara da Morte é só um assassino cruel, doentio, maluco, só. De fracos, né? De fracos e oprimidos, porque quando ele luta com alguém poderoso, ele bota o rabinho entre as pernas, né? Ou não, ou então bota entre as pernas dele mesmo, literalmente. Olha, eu não acho que ele é... Não, entre os dois cavaleiros fraco. É o mais fraco, cara. Ele, não sei, cara. Ele é. Acho que tem ondas do inferno, ele só tem a ondas do inferno. Nossa senhora, bicho. Pior, doido. Que eu vou te dizer, né? Fazer o quê? Assim, eu pensei que eu era o pior do cast, então te foda aí, né? Isso. Então tá, vou. Então eu vou falar pra vocês o meu cavaleiro é o Camus de Aquário. Porra, foi o melhor daqui. Não, na verdade foi só o Saga, eu... né? Mas o melhor. Saga. Só eu que me fudi nessa porra. Eu acho que de nós aqui, o único que tinha alguém bom entre os cavaleiros aí, bom, entre aspas, né, que ajudou, né, foi o Mu, né? O Mu, é verdade. A mágoa do Eduardo é que ele não usou golpe nenhum, mas pelo menos ele não usou nem pro mal nem pro bem, ajudou, né? E nem foi humilhado, né, pelo Seiya, já pensou que fosse ele. Agora o resto aqui, tudo tomando nas pregas, né? Pois é. Ficamos lá, apareceu duas vezes, né, cara, eu fiquei, na hora que ele apareceu de surpresa na casa de Libra lá, que eu nem tava esperando, né? E ele congelou. E foi ele que ajudou ele que ajudou o Shun, né, a realizar os desejos dele, né? Oprimidos. O Shiryu venceu o câncer, né? Então ele apareceu de surpresa ali na casa de Libra, nem tava esperando. Pá, fiquei apavorado ali com ele. Cara, pra mim, é uma das partes assim mais tristes do troço é quando ele congela o Yoga lá, que ele tá chorando, cara. Pra mim foi muito triste que toca a musiquinha lá, né? O cosmo do Yoga desapareceu. Não pode ser. Shiryu. Você também sentiu, Seiya? Sim, o cosmo do Yoga se arrebentou e se espalhou. É, e desapareceu depois disso. Isso significa que a vida dele se consumiu? O cosmo de Yoga desapareceu, assim como o fogo da terceira casa. O ar congelante da minha execução Aurora parece que acabou com você. Yoga, dorme em paz. Eu não pude mudar você. Meu plano não funcionou. Mas você teria sido derrotado de qualquer jeito, mesmo que tivesse continuado. Talvez assim tenha sido melhor, porque você não morreu com dor. Eu vou enterrá-lo. É a única coisa que posso fazer por você. Perdoe-me, Cavaleiro de Cristal, por tirar a vida do seu adorável pupilo. Eu não queria fazer, mas esse era o meu destino. Ele era tão sensível, tão humano assim como você. Esse esquife de gelo nunca vai derreter. Não importa quantos Cavaleiros de Ouro tentem quebrá-lo. Yoga, seu corpo vai permanecer assim para sempre. Embora seu espírito vá para o céu, seu corpo ficará na casa de Libra para sempre. Adeus, Yoga. Adeus, Cavaleiro de Cristal. Espero que me perdoe um dia. Aquela música, velho, dá uma tristeza, dá vontade de chorar mesmo, bicho. Não é essa aí não, Felipe, viu? Você errou. Eu descobri o significado do que era spoiler, foi nesse episódio. Ah, você contou pra gente essa resenha. Você falou já. Cara, esse episódio é traumatizante, velho. É, os ouvintes que não tiveram acesso ao episódio beta do MachineCast, que foi disponibilizado só para algumas pessoas como teste, fiquem tranquilos que eu ainda vou disponibilizar esse episódio para que todos possam ter acesso, viu? Então aí lá vocês vão saber como é que o Eduardo ficou sabendo do significado spoiler. E como o Team Blue virou Frankenstein lá. E aí depois na luta dele lá contra o Yoga na casa de Aquário, né? Lá eu já tava torcendo pro Yoga, né? Mas enfim, foi foda pra cacete aquela luta lá também. Foi muito boa, meu. Porra, pra mim ele me honrou como cavaleiro, né, cara? Pra mim foi foda. Não deixou de ser filha da puta por causa disso, né? Vamos passar aqui pros bonequinhos, então. Gente, bonequinhos. Os action figures. Se hoje em dia se disser boneco, o cara cai de pau em cima, né? Não, esses bonecos eu só vi por televisão e os outros brincando. Porque eu mesmo, filho, só via navio, né? Falou o menino do mangue. Eu tive, mas foi de Paraguai, né? Nem Paraguai eu tive. Eu tinha um Ceia de Pegasus, cara, com armadura nova. Já era da armadura de Asgard. Porra, mas véio, original falar, ou paralelo? Vou ter que falar. Cara, se era paralelo, era um paralelo muito bom, saca? Porque era a armadura toda de metal. Ah, então. Aí vinha na caixinha de isopor, bonitinha, os negócios tudo em japonês. Aí tinha a base pra você montar o Pegasus, fora da armadura ficava a estátua, né, da armadura de Pegasus. E você desmontava ela pra colocar a armadura no Seiya. Aí tinha as partes todas de metalzinhos, encaixezinhos no bonequinho. Todo articulado, todo maneiro, velho. Um amigo meu tinha o Poseidon, o deus Poseidon. Foda, generais marinos e o Poseidon eram muito lindos, velho. Eram muito fodas. Todo laranja dourado, de metal, assim, também. Muito bacana. E um outro amigo meu tinha o Shiryu, com a armadura nova, o dragão. Eram os três bonequinhos que eu tinha contato. Cacete. Edu, vou ter que falar. Você sabe o que eu possuía? A inveja de todo mundo ter e eu não ter. Ah, bom, na época eu tive o Seiya com a primeira armadura, o Yoga com a primeira armadura. Com a primeira o Shun armadura. Eu ganhei. É. Fechado de capacete? Isso é tudo versão paralela, certo? Ah, tá. Caralho, eu era louco por isso aí, velho. Sim, será? É. Neilson, vai dar meia hora de bunda, deixa o cara falar. Continua, Victor. Como é que chamava aquele de Asgard lá que era, tinha aquele irmão gêmeo dele? Era... O Shido e o Bado. O Shido era aquele que era armadura do marrom, não era? É. O negro era o Shido, o Bado era o branco. Isso, então, eu lembro que a minha tia na época, ela me deu de aniversário esse, e ela me dizia, ela falava assim, eu vou te dar o Seiya de Pégaso, né, de aniversário, e eu queria tanto ganhar o Seiya de Pégaso, com a armadura nova lá de Asgard, e aí ela falava assim, eu vou trazer pra vocês, só que ela chegou na loja e falou assim, eu quero o de Pégaso, só que o cara foi lá bem pau no cu e falou assim, não, só esse aqui é o Pégaso, filha, e deu pra ela, puta, né. Cara. Ou talvez não tinha, né, tinha acabado. Não tinha, porque, não tinha, porque e falou antigamente assim, vendia com força essas forças. Exatamente. Aí percebeu que a mulher era leiga, não sabia nada de nada, vendeu o Shido pra ela, falando que era o Pégaso. Aí beleza. Puta. Quando eu abri a reação, a minha mãe fala até hoje, que a minha reação foi de rage total, sabe? Eu abri Pokéface. Eu olhava pra ela e falava assim, pô, você me deu justamente o cara do mal. Eu não queria aceitar, não queria... No fim aceitei, mas... E no fim foi bem melhor, esse né, cara? Que eu lembro, assim, que foi mais marcante foi esse aí. E recentemente, depois, mais tarde, o meu tio, aquele que eu mencionei, ele deu alguns cavaleiros dele de Asgard pra mim, que foi o Siegfried, o Hagen de Merak ainda... e o... Você ah, não, só esses dois. Não, eu doei esses aí. Ah, tá louco. E aí, teve... hoje em dia você sabe que esses bonecos são o olho da cara, né? Agora, recentemente eu ganhei um do meu chefe por um bom trabalho que eu tive. Foi o Miu de Papillon. Aí ele me deu uma Cloth Miss do Miu de Papillon. Caraca, é massa. Se vocês assistirem o The Alvanistans, fica ali atrás, na câmera ali, do lado do cólera do dragão na porta. Eu ia dizer, o cólera do dragão eu vi. Esse Saxon figure aí é o olho da cara. E aí, isso aí então? Esses aqui são. Esse é o único que eu tenho ainda. Os outros eu doei tudo. Mas é isso. Os bonequinhos eu lembro. Uma coisa também que eu lembrei, que a minha mãe me conta também. Assim, eu tinha uma época que eu brincava muito e. Os bonecos da Bandai dos anos 90 são diferentes desse, né? Os encaixes das armaduras eram diferentes. Era então, quadradão os personagens. Era tudo quadradão e, tipo, você encaixava e desencaixava, encaixava e desencaixava, uma hora ficava solto. Estragava, né? Estragava. Não colocava uma armadura, então ficava caindo. E eu lembro que uma vez eu fiquei bravo e falei assim, nossa mãe, não tem um jeito de colar? Aí a mãe falou assim, mas você tem certeza que você vai colar? Eu falei, não, eu vou colar sim, eu nunca mais vou tirar e tal, né? Criança. Imagina, né? Aí o que ela fez? Eu lembro até hoje. Ela pegou o Super Bonder, nossa, pá, colou toda a armadura do Ikki de Fênix. não deu um dia. Eu tava com ele na boca, assim, tirando com o dente, assim, zapando, cara. Estragou toda a armadura. Essas primeiras armaduras eram do mesmo modelo daquela primeira armadura de Sagitário, né, cara? É. A quadradona. Era bem assim. Mas eram bonitas. Não eram feias, não. Apesar que hoje em dia é muito melhor a qualidade. Porra, né? Eu fico puto com isso, velho. A qualidade do boneco de hoje em dia, meu Deus do céu, velho. Tem nem comparação. Hoje eu recebo. Quando eu abri a caixa desse Mil de Papo, eu até assustei, assim. Tipo, nossa, tem cinco rostos diferentes, tem punho diferente. Várias mãos, né? É isso mesmo. Tem um monte de coisa. E naquela época não tinha nada, só encaixava. O cara pode botar. A única coisa que era diferente no Shiryu é que caiu o cabelo dele, velho. Caiu o cabelo. Desencaixava o cabelo do Shiryu antigamente por causa do caralho, velho. Beleza. Eu tive os 5 de bronze. Eita, aí, Nilson. Porra, os cara, originais, cara é rico, originais. O cara é rico em tudo, né, velho? É outro puta nível, né, cara? Tive 5 de bronze originais. Me lembro que fiquei muito puto com a minha avó, velho. Porque eu já tinha os 5 de bronze e ela não sabia o que comprar. E aí ela disse que ia me dar um Cavaleiro do Zodíaco e tal. Quando ela chegou no Natal, ela me deu uma porra de uma marim, velho. Fiquei muito puto, velho. Você não sabe, eu fiquei muito invocado, velho. Aí a sorte que minha irmã gostava de Cavaleiros também, eu dei a ela a porra da marinha pra não ficar comigo, né? É, o problema da marinha da China é que a armadura é bem pouquinho, né, cara? Eu não tinha armadura, não tinha nada. E outra, era uma boneca, velho. Eu não queria porra de boneca. É. E aí eu peguei ainda o Siegfried, ganhei do mesmo Natal o Siegfried. E depois de um ano com os bonecos sem nenhuma aquisição boa, eu viajei pra Manaus pra nadar lá, na Vila Franca de Manaus, na Vila Olímpica, na verdade. E aí minha mãe aproveitou quando eu fiquei em terceiro lugar no Norte Nordeste e ela queria dar um presente pra mim. Eu disse, não, eu quero um Cavaleiro de Ouro. Meu pai autorizou ela a comprar lá na Zona Franca, que era metade do preço do normal. Ela comprou os 12 de ouro de uma vez aí pra mim. Tá que pariu. Ah, não. Eu tava levando o que o Nilson tava falando na zoeira até agora, cara. Mas vai se ferrar, cara. É rico da porra. Toma. Mas, porra, era metade do preço, velho. Ela tinha, sabe o quê? Os 5. As 5 vantagens de roubar um cavaleiro daquele pra mim. Véi, eu me lembro que foi um martírio, velho. Porque pra mim, ela disse. Ainda faltava 2 dias de viagem. Ela disse que eu só podia abrir os cavaleiros em casa, velho. Puta merda. Véi, você saca que. Tinha que atravessar as 12 casas pra abrir. A mão de da meteora de pega chega coçada. Véi. Eu ficava olhando, enfileirava tudinho assim. Aí eu me lembro que a caixa de isopor tinha como se fosse uma abertura, né? Nela você abria e via o plástico, ele no plástico, no isopor desmontado assim. E aí eu ficava olhando, velho. Eu enfileirava eles e saía abrindo um por um, olhando, dizia os nomes e tal. E tentava já encaixar aquela peça ali, deve ser ali. Tudo mentalmente, né, pô? Sem poder abrir. Puta que pariu, velho. Parecia que não passava os dias, velho. Foda. Eu dormia com aquelas porra, velho. Os 12 eu ficava dormindo. Mas eu dormia e eles estavam lá na cama comigo, velho. Eu botava o lençol por cima e tal. A pior coisa quando você quer brincar ou abrir o videogame, ou o boneco que a gente queria brincar e não podia, né, cara? Puta, tá, fala não, velho. Bom, a minha experiência com os bonequinhos foi o seguinte. Realmente, eu não tinha condições de comprar. Como é que eu fiz pra adquirir os bonequinhos? Eu que sou mendigo nessa porra. Eu além do leite, aquela história do leite que eu entregava pro meu pai, né? Que eu entregava leite, eu vendia verdura pra minha mãe. No caso, eu vendia alface, vendia couve, essas coisas, né? Enfim. E com isso eu juntei dinheiro pra comprar no camelô, um cavaleiro do Zodíaco. E eu gostava muito do Shiryu e eu comprei o Shiryu. Nice. Mas era paralelo do paralelo, né, cara? Era de plástico as armaduras. Capaz de encostar e quebrar. É, eu e o meu sobrinho, ele comprou uma pra ele, ele comprou yoga pra ele porque não tinha o Ikki. A gente definiu que eu era de dragão, ele era o Fênix e um outro colega era o Pegasus. E quem era o Shion aí? Não tinha, porque era só 3 amigos. Ah, vocês não brincavam com menina não nessa época, né? Não, pois é, aguenta só, aguenta aí. Aí eu comprei o Shiryu, ele comprou o Yoga, né? Aí na primeira vez que ele foi botar o bracinho do Yoga, aquele que parece escudinho, sabe, que é a mão esquerda, já quebrou o pininho ali, né? Aí tá, e aquele plástico, filho da puta, geneco do cacete, né? Aí fomos lá na casa do nosso amigo, que era o Felipe da Vida, né? Bem menos nível, mas também era rico. Ah, vai se fuder. Aí o cara tinha comprado o Pegasus original, com a armadura antiga. A primeira, aquela da temporada que só tem no anime, não tem no mangá. Uhum. Aí era foda, né, cara? Era armadura de metal pesado pra cacete. E aí o pai dele comprou o Shun também. Só que ele comprou o Shun pra irmã dele. A irmã dele tinha o Shun. As correntinhas ali, o mesmo bonequinho do Shun do nosso, tipo, era de plástico, as correntes eram duras, sabe? Era de metal, pô. Era metal. Dura. E a dela não, era de metal, e, assim. Acho que nem mulher merece o Shun, velho. Para aí. Porra. Aí eu lembro que eu fiquei bastante tempo com esse Shiryu aí. Depois eu fiz uma caixinha de papelão, cara, pra botar a armadura dentro, tá ligado? E a minha mãe fez as alcinhas de elástico pra botar no bonequinho, cara. Ficou legal aí. Eu fiz duas daí e dei uma pro meu sobrinho. Aí depois, com o tempo, eu troquei com ele o Yoga. Acabei ficando com os dois. Eu não lembro pelo que eu troquei. Acabei ficando com o Yoga e com o Shiryu. E muito, muito tempo depois, eu não lembro quanto tempo depois, da onde eu tirei o dinheiro. Espero que não tenha sido nada ilícito. Eu comprei um bonequinho muito foda, cara. Eu comprei o Isaac de Crack. E Crack, eu tô ligado quem é. Caraca! De que metal. Foda, véi. É, eu comprei de metal, cara. Dos Marinas, eu troquei o Siegfried pelo Krishna, se eu não me engano. Aquele cara da lança lá. Krishna, eu tô com o Shiryu, né? É, eu achei massa também. Justamente eu troquei pra fazer a luta dos dois, velho. Só troquei por causa disso. Só eu que sou o Chaves aqui da história, né? Ah, mas nessa aí época tu tava em Acapulco. Não, nessa época aí eu tava brincando com os como é que é, com os carrinhos de chinelo. Aí eu fiquei com o Isaac de Crack durante um tempo e depois eu passei pro meu sobrinho mais velho. O que ele fez com ele, quebrou. Sinceramente, não sei, mas era foda. Ficava desmontando e montando aquela porra o dia todo. Deixava de enfeite em cima da televisão, cada dia numa posição diferente. Aí, com o tempo, hoje eu vejo, né, essa série do Crouch aí. Como é que se pronuncia? Both me. Isso. Eu olho assim, cara, chega a babar, mas assim, 250 conto, não dá pra pagar. Não dá, velho, não dá. Eu babo todos os dias. Dá vontade, cara. Deu um mili, muito caro, velho. Mas eu digo, peraí, eu não dei na minha mãe de chinelo pra tá gastando... Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre a se proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Então vamos acabando aqui por aqui, gente. Beleza. Bom, eu quero agradecer aí ao Felipe, ao Eduardo, ao Nilson, ao Vitor aí. Felipe, suas considerações aí, se tiver algum jabá. Primeiro, vocês podem me encontrar no Alvanista mesmo. Vivo nessa porra dessa rede viciada agora. E Skype, quem quiser pode perguntar no Alvanista, Felipe Zul lá. Foi muito bom gravar de novo, principalmente com o pessoal que eu gravei os primeiros capítulos também. Reencontrar a equipe, é bom ver que a interação continua mesmo, a zoeira continua a mesma. Queria agradecer também pelo convite e é isso aí. Naquela época que a gente meio que parou, eu tava no último período da faculdade, então tava correndo muito, mas agora eu me formei, sou foda. Obrigado aí. Aí, parabéns. Parabéns, cara. Parabéns, se você quiser me convidar de novo pra qualquer outra besteira aí, zoar, falar merda aí, sabe que eu sou craque nisso aí, né? Então pode chamar aí, que é uma honra pra mim participar com vocês, né? Espero que dê certo aí, bota pra frente aí e vá pras cabeças. Eu sou o primeiro fã a desejar tudo de bom e sempre vou estar acompanhando aí. Certo, obrigado. Abraço, cara. Valeu, cara, abraço. Neilson! Eu... Cara, as tuas considerações aí sobre o episódio e o jabazinho aí pra gente. Bom, foi legal voltar a gente conversar de novo, né? Que voltar a gravar com a galera. Ainda a gente tem aquele espírito ainda de gravar ainda como a gente é da zoeira, né? E se a galera quiser me encontrar aí, me encontra no Alvanista aí, que eu tenho meu... Lá também que eu tenho o perfil no Alvanista. E tem meu canal Old School Gamer lá no YouTube. Quem quiser dar uma olhada, tem aí o... Team Blue, deixa aí vai pra galera aí. Vai ficar no post o endereço do canal aí. E tem outro, né? Ele cata latinha também, toda sexta e sábado. Caraca, que miséria. Ele tá chutando. Vai tomar uma onda do inferno aí, Felipe. Ele juntando pra comprar o Cloudsmith, pô. De 4 em 4 dólares eu chego lá. Eduardo, suas considerações finais aí e o jabazinho pra gente. Ah, galera, foi um prazer reunir com vocês de novo. Tava com muita saudade de reunir com vocês. É um prazer imenso ter falado de Cavaleiros do Zodíaco, que é um assunto que eu gosto muito. E quem quiser me acompanhar aí, eu tô lá na Uvanista. Vai estar aí embaixo aí o link pro perfil. Tô lá no Facebook. Quem quiser acompanhar os inscritos aí, é só acompanhar lá no Super Game Blog ou no Porca Flamejante. E quem quiser acompanhar também o nosso canal lá no The Alvanistans. Vai estar aí embaixo também a descrição, que o Tim Blue é um cara camarada. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. E aí, Vitor, pra te encontrar lá no The Alvanistans, como é que o pessoal faz? Quando é que é o programa de vocês? Como é que o pessoal encontra vocês aí? Bom, o The Alvanistans é fácil encontrar. Você só entra lá na alvanista.com/TheAlvanistans, T-H-E Alvanistan. E aí a gente se encontra todo domingo às... Se tudo der certo, se o Vivo Speed der certo, se, tudo, se ninguém boicotar nós, como o Hélio geralmente tem um pensamento pessimista sobre isso, aos domingos às 8 horas da noite a gente entra ao vivo e fica falando sobre as zoeiras que aconteceu na rede da Alvanista e as notícias também, é o que a gente acha pertinente falar. Quase não tem, né? Quase não tem zoeira, né? Quase não tem zoeira, a zoeira a gente faz ao vivo, faz na hora lá. E vou deixar link no post aqui, aí. Tem como o pessoal interagir, né? Eu acho que isso é o barato do The Alvanista. Isso, né? Isso. É o legal ao vivo, né? O legal ao vivo é isso, né? Tudo isso. Bem, não tem a vantagem dos cortes e tudo mais. Mas é como alguém falou no começo, assim, quanto mais ao vivo, melhor, porque tem mais zoeira. As pessoas vão entrando e vão zoando o que você falou errado e pá, e vai indo. Então tu tá querendo dizer que o Machine Cast não é tão legal porque não é ao vivo. Não sei. Será? Não sei, eu tô te perguntando. Não sei, você que indagou isso aí, talvez. Então não corta essa porra não e bota 7 horas de conversa. Gente, eu vou deixar link no post aí pro pessoal que quiser acompanhar o Delvanistas lá. Eu acompanho, é muito legal, pode entrar lá. O Vitor, tem o Eduardo também participa, tem o Elionazio, às vezes o Léo tá lá. E, Vitor, o episódio 4 é o melhor que vocês têm lá, viu? É o episódio que eu não estou, então é isso que você quer dizer? Não, o melhor é... não. Não, cara, não é por... Toma o troco aí, cachorro. Não é... Não é por isso, cara. É que nesse episódio tem um membro do Machine Cast lá. Tô ligado. Ah, eu tô ligado. O nome dele é Andrômeda Prateado. Então tá, Vitor. Abraço, obrigado por ter participado aqui com a gente, cara. Foi muito legal, viu? Deu convite, espero aparecer nas próximas temporadas sobre o Asgard, sobre Hades, sobre os com outros. Com certeza. Segura essa com direta certeza. Aí agora, não convide não. Abraço, cara, tudo de bom pra ti. Falou. Certo, então eu vou deixar aqui o meu recado final. Primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês sabem que aqui a casa é de vocês, né? A casa foi criada pra gente. O convite é pra série todinha, entendeu? Beleza. Só não grava se não tiver outra opção, né? Todos são bem-vindos aqui a voltar a falar de Cavaleiros na próxima saga. Muito obrigado pela participação de vocês. Tudo de bom aí pra vocês e... Até a próxima viagem no tempo.